nossas chamas. Lança-chamas. Hard rock, heavy metal. A quente. Tequila. Os Riot, terceiro álbum já, Far Down Under, de 1981, a recuperação no início deste lança-chamas até às 19, FM Estéreo da Rádio Comercial, aos sábados, em mais uma edição do verão, exatamente julho de 84, aproveitando para recuperar coisas e sons em mais largo que a emissão ao longo do seu quase a finalizar ano de vida não teve tempo de fazer. Blackfoot, Siogo. chamas em julho, de férias, portanto, sem mini-programas, sem grandes textos, apenas a recuperação de alguns dos sons escapados ao longo das outras emissões que fizeram a história deste nosso espaço. Perdido há imenso tempo e sem hipóteses nossas de divulgação até há pouco tempo, quando o Zika nos passou o disco, é o último dos índios norte-americanos Blackfoot. Pés Negros em Ação, Siogo. Chamas, emissão de sábado, mais uma vez a FM Estéreo da Rádio Comercial 18-19, pleno mês de julho, este, o último fim de semana do mês que todos esperávamos e se calhar encontramos quente. Send Me an Angel, Crossfire, Arts Grown Cold, são os norte-americanos Blackfoot. Y'all are wonders. destaque fute do álbum Ciogo de 83, que retomaremos ainda na edição 2 do Lança Chamas. Uma curiosidade muito grande para alguns de vocês é Ken Ansley, membro fundador e teclista habitual do Ziggy and Hit, afastado entretanto das últimas formações deste grupo, aqui incluído nos Blackfoot. Isto para além de Rick Madlock, o vocalista principal, também o guitarra principal, e Jackson Spires, bateria, Charlie R. Gratt, guitarra solo, e Greg T. Walker, baixo. Ciogo dos Blackfoot de 83 a retomar aqui no Lança Chamas, hora livre ao sábado e em julho pleno, aqui no FM Estéreo da Rádio Comercial, Man O' War. Alguns de vocês queriam ver recordado este velho álbum, In So Glory Ride. Passagens aqui do Lança Chamas de hoje, neste sábado, em recuperação de temas ou de álbuns que não tiveram tempo de divulgação, por aqui nesta emissão. Manowar, álbum de 83, é já o penúltimo do grupo e, como sabem, inclui o vocalista poderoso Ross the Boss, ex-Dictators, além de Joey DeMaio, que é o baixista, para dois baixos de 4 e 8 cordas e também pedais baixo. Eric Adams, vocalista, e aqui a ratificação, Ross the Boss é o guitarrista e o teclista, e fizemos uma baralhada enorme. E ainda Scott Columbus, bateria e percussão. Eric Adams, o vocalista, e Ross the Boss, 6 Dictators, guitarra e teclas. Esta é a correção aqui, Manowar, Into Glory Ride. Alguns já conhecem como uma das grandes do hard rock heavy metal da Grã-Bretanha, Music for Nations. O álbum de 83, penúltimo, portanto, dos Manowar, que tem Ross the Boss, ex-Dictators, na guitarra e nas teclas, e não Eric Adams, como referimos há pouco, que é, entretanto, o vocalista. Temas para esta passagem de certo aqui no verão do Lança Chamas, Warlord, Secret of Steel, Gloves of Metal, e para finalizar toda a mística deste álbum, ou a aura pseudo-mística deste álbum dos Manowar, Gates of Valhalla. Army of the night, the call of metal summons us tonight. Fins de tarde de sábado aqui no Lança Chamas FM Estéreo da Comercial 1819, aproveitando para acerto algum mais para vocês do que para nós, em relação a certas coisas que se calhar não justificariam tanto como vocês julgavam a audiência tão longa como o Lança Chamas agora está a fazer. É afinal para que fique na vossa cara e para que os vossos ouvidos venham a perceber. Manowar, Into Glory Ride, de 83. Valhalla, the God. 2019, Hard Rock Heavy Metal Quente, foram temas de Into Glory Ride dos Manowar, penúltimo álbum do grupo que inclui Ross the Boss. Também em evidência neste sábado de verão, descanso portanto e a recuperação de audições impossíveis na meta anterior do mesmo programa. Destaque, dizíamos, para os Blackfoot, Siogo novamente. Mais dois ou três excertos deste álbum, que é o último do grupo Ameríndio. Sejam as recuperações de Siogo, já incluído no início desta emissão de hoje, o álbum que é considerado o último, por enquanto, dos norte-americanos Blackfoot. Yeah. Blackfoot e Manowar, as duas intenções principais do lança-chamas de hoje aqui em recuperação no verão, julho de 84, no FM da Comercial. Entretanto, e esta foi uma das faíscas saídas da primeira dissensão nos UFO, Wasted, Pitway, na origem. Chamas Vices, o álbum dos Wasted, banda de dois UFO, Pitway, baixista e Paul Raymond, guitarra, ritmo e teclista, também apoios vocais, os outros três do quinteto, Ronnie Caulfield, Finn, o vocalista notável, como alguns repararam, e Frank Noon, bateria. Lança-chamas 28 de julho de 84, o final de hoje com o que foi o início de hoje, Riot, Fire Down Under, e se calhar para a despedida mesmo, April Wine. Boa tarde.